desses irmãos desta casa de oração. E para longe daqui você mudou, Satanás tua fé roubou e Jesus tu esqueceu. Você não brinca com o sangue de Jesus, porque um dia você vai se arrepender. Jesus é vivo, ele está te olhando, ele está contemplando todo o teu proceder. Não te esqueças o que você recebeu. No seu lar ele operou e você já se esqueceu. Não te esqueças que um dia vai chorar, porque no juízo de Deus todos vão ter que passar. Não te esqueças o que você recebeu. No seu lar ele operou e você já se esqueceu. Não te esqueças que um dia vai chorar, porque no juízo de Deus